Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. É isso aí. Fala comigo. Ó, hoje com efeito. Eu tenho muito efeito, todo mundo tem esse efeito, não? Que loucura, parece que eu tô dentro de uma igreja. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o efeito. Olá, gente. Boa tarde, gente. Fala comigo, gente. Essa é mais uma edição do Fala Comigo. É um programa que não tem pretensão nenhuma, a não ser de existir. Se esse espaço que essa pessoa aqui, que é o Caco Guirado, tem durante esse tempo para falar coisas para você que está me ouvindo, né? Eu adoraria que não só você estivesse me ouvindo, mas o bairro inteiro da Vila Anglo. Queria poder agora, na verdade, botar nas cornetas, né, na torre de transmissão da rádio, essa hora, essa uma hora de reflexão, de ideias, né? Loucuras e profusão de várias coisas e que urgentemente precisa de intervenções. E as intervenções como acontece? Como a gente se conecta, né? Eu tô aqui falando, você tá aí ouvindo. Esse é o Fala Comigo. E daí se você pegar o telefone, né? E ligar para o 998-247-909, a gente vai conseguir se conectar de uma maneira direta. Pode ser até uma mensagem, você pode mandar uma mensagem, entra lá no WhatsApp, registra o nome para deixar guardadinho lá, Rádio TV Mundo Novo. Então você tem lá o 998-247-909. Aí você manda um recado, faz uma interferência quando eu falar qualquer coisa em própria, quando eu falar qualquer coisa que possa ter tocado alguém de alguma maneira, né, de nós e com quem eu estou falando, que eu espero estar falando com gente muito, muito querida, muito adorada e muito disposta a participar dessa loucura, que é alguém se dispõe durante uma hora num espaço cibernético, né, que a gente está teoricamente transmitindo para o mundo, né, porque a nossa rádio é pela web. Então essa pessoa aqui se dispõe a falar com o mundo através desse mecanismo, né, a Rádio TV Mundo Novo, para se comunicar, para conectar, para participar de uma coisa mais intensa, né? Então já trouxe aqui provocações de várias ordens, já disse de política, de tantas bobagens e confusões e tal, mas quero aqui dizer dessa relação, da gente conectando, de nós enquanto pessoas, né? Quem me ouve, ouve uma voz, um pensamento, uma memória. E a gente tem falado bastante nos últimos dias sobre memória. E eu acho que cada vez fica mais intenso e mais forte a ideia da memória, né? Se a gente pensar em termos digitais, virtuais, né, tudo está limitado a uma quantidade possível que a gente consegue armazenar num computador, num dispositivo, né? A memória do dispositivo, ela está limitada àquilo que a gente pode comprar, na verdade, e do que é possível colocar de tamanho, de espaço e tudo mais para que você tenha nos seus dispositivos a memória. Então são esses cartões. E na nossa cabeça não tem esse tipo de limitação, né? Você não precisa adquirir mais memória, Você não precisa sair por aí comprando memória para ter mais espaço no seu HD interno. E daí a gente tem toda essa possibilidade, né, desse armazenamento, né, das referências que a gente traz. Desde que a gente se entende por gente, todas as relações, e antes disso também, todas as relações, né, de sentidos, né, de sentimentos e de sensações, dos sentidos todos que nós sofremos ao longo da nossa existência, elas estão registradas, né? Essa memória está registrada em nosso corpo como um todo, né? Nossa pele, em tudo. Então, o melhor aproveitamento, né, é como se a gente tivesse uma máquina, um computador, ou um celular, que todo ele é memória, né? E é infinito o espaço para o aprender e para o registrar a memória. E, pelo que eu saiba, né, posso estar completamente enganado. E estou aqui no 998-247-909, que é o telefone da Rádio TV Mundo Novo, para que as pessoas também participem desse pensamento. Então, esse espaço, né, que temos internamente do reconhecer, do aprender, do interpretar, né, do olhar, da observação, sobre tudo e sobre todos os aspectos, passam a ser memória, né? De alguma forma, né, e acho que a gente pode pensar uma maluquice para um futuro que é capaz, que através de uma conexão com o corpo humano vai ser possível ler todas as memórias da infância até o estado do momento do ser, com tudo registrado. Inclusive todas as imagens, sons e tudo o que o seu organismo captou, registrou e imprimiu nesse organismo como um todo, na pele, no que a gente chama de mente, né, no cérebro, o que é a máquina que busca as informações e abre os arquivos aonde eles estão. E assim a gente... pela memória a gente vive, né? Eu estou aqui exatamente reproduzindo isso. Eu aprendi a falar, guardei na memória os códigos e transmito aqui os códigos que aprendi através desse HD que está instalado em meu organismo como um todo, que é a minha memória, e transmito isso a todos os queridos, os amados, os bem-vindos e tudo mais que possa ter, as pessoas que estão ouvindo essas minhas palavras. A gente tem várias maneiras de imprimir isso, né? A gente pode imprimir os pensamentos, as ideias, né? O desejo, a fantasia. Podemos trazer um universo de coisas, né? Posso pensar musicalmente e eu trago a minha expressão e a minha manifestação, a minha ação enquanto ser, através de algo que me é muito, muito sensível, é muito raro. Através da música, né? Outro através da escrita, o outro através da pintura, do desenho, da matemática, da trigonometria e tudo mais que envolve nossas vidas. Cada um se manifesta pelos espaços e lugares aonde lhe é prazeroso, lhe é instigante, lhe é necessário, né? E para não destruir a ideia de que qualquer um, né, qualquer um de nós pode tocar um instrumento, né, pode cantar uma música, mesmo que isso não seja a nossa relação com a vida, né, através da música, através da pintura, mas sempre o é, porque isso está inserido como informação, né, e como registro dentro de nós, a essa expressão, essa manifestação. Pode ser através do canto e pode ser através da comida, né? Através de qualquer coisa que alguém faça com amor, né? com intenção, com prazer, com toda a disponibilidade, sensibilidade, energia positiva. A qualquer lugar que você emprega esses elementos, né, no seu fazer, né, você está fazendo arte, você está fazendo uma manifestação. Né? Você pode sair por aí catando o lixo das pessoas na rua, né, ensacados, mal ensacados, desmontado por cachorros, por pessoas que reviram os lixos para retirar o que lhes interessa ainda. E você catar isso, recolher isso, jogar dentro do caminhão e tratar isso com felicidade, com prazer, porque você está fazendo isso porque é o que você gosta de fazer e é algo que você gosta de fazer, ou uma das coisas que você gosta de fazer e tem prazer, e por que não fazê-lo com toda a felicidade, com todo o prazer, né? Como cozinhar, como catar o lixo, como limpar, como pintar, como cuidar de alguém. Então, voltando na memória, né, para também não fugir tanto à situação, e hoje o tema do Fala Comigo se transformou na memória, me acontece nesse instante algo particular, pessoal, familiar, de memória, né? Ter uma pessoa próxima com lançamentos de momentos já de esquecimentos. E então participar disso tão próximo, tão intenso, eu acho que tem a ver um pouco com esse pensar na memória, né, durante os últimos tempos. Não deve ser fácil para qualquer pessoa esquecer algo. Não é fácil para nenhum de nós esquecer algo tão próximo. Eu posso confessar que, pessoalmente, faço isso com muita tranquilidade. Esqueço de tudo, me abstraio de tudo, vou para outros lugares a todo tempo e me perco muito e sou muito enrolado nesse sentido. Mas, normalmente, a gente busca ter um equilíbrio nisso. E já esqueci o que eu estava falando, a minha garganta começou a secar e eu amo muito vocês, estou esperando a interferência, aliás, na verdade eu fico provocando aqui a interferência de todos e nem sei aonde eu deixei o celular, que é o 998-247-909. Isso não é displicência, é mais a atenção em querer fazer tudo direitinho para atender vocês. Max, você sabe de onde está o celular? Faz ideia? Está aqui no meu bolso. Ô Max, vamos tocar uma música então para eu molhar a minha garganta e poder voltar restabelecido aqui, e vamos ver se alguém se dispôs a conectar, né, e a interferir nesse dia do Fala Comigo. Hoje, dia 12 de dezembro, são 15 horas, 15 minutos e 50 segundos. Eu sou Caco Guirado, me acompanha aqui no estúdio Max Roussard, esse grande, grande man dos teclados, de controles e de tudo mais, cara, qualquer hora eu vou fazer um especial aí só com o Max para dizer tudo que ele já fez aqui e tá fazendo ainda. Então volto já, vocês ficam aí com o Max. Rádio TV Mundo Novo. É isso aí, estamos de volta depois de Rita Lee, Tira o Leite, enquanto a turma de cidade dá um duro até as seis, né? É disso que a gente estava falando, dessa memória. É isso aí, Max. E daí, a gente dá um duro até as seis, a gente acorda cedo pra caramba, a turma da cidade, né? Acorda muito cedo. E dá um duro até as seis, até as dez da noite. E o pessoal da lavoura também, né? E cada um com as suas memórias. O pessoal, os urbanos, os rurais, todos dão duro. Acordam muito cedo e dão duro até tarde, né? É claro que se você está no campo, você vai trabalhar só até as seis, mas se você acorda muito mais cedo, é muito mais puxado, né? Que digam as colheitadeiras. Então, onde é que a gente estava? A gente estava na memória, eu estava participando a vocês um relato pessoal, né, de ter uma pessoa próxima nesse lugar de esquecimento. Né? E isso traz, então, essa proximidade com a causa, né? Com o pensamento. Né? O que é a memória? Né? Olha a importância da memória. Se a gente não lembrar de algo que é muito importante, como que o fogo queima, né? A gente corre o risco de se machucar. Então, a importância de cada registro que a gente tem, né? E fui provocado aqui no intervalo pelo contraponto, né? Dos temas. E daí, no caso da pessoa que se dispõe, né, a catar o lixo, né, a recolher o lixo dos outros. Né? Isso daí, então, como eu disse, parece num cenário muito tranquilo de alguém que gosta de fazer o que está fazendo, né, ou tem algum prazer naquilo e se for bem remunerado vai estar feliz fazendo isso. E tem, então, o contraponto, que é: eu não gosto de fazer isso. Isso é terrível. Recolher o lixo das pessoas, né? E as pessoas nem separam nada, misturam tudo, né? Então, deixam à disposição nas ruas de maneira que, então, outros interfiram e de que animais interfiram, inclusive roedores, né? Os ratos, que são grandes agentes aqui no bairro da Vila Anglo. Então, assim, é um trabalho terrível de se fazer. E você se colocar obrigado a fazê-lo pela necessidade de ter um emprego, né, é algo que movimenta, né, o nosso sentimento, né? Esse sentimento de injustiça, de falta de dignidade, né? Então, se a gente pensa, né, também um tema que tem surgido bastante, a remuneração, né? Se a gente pensa que alguém que faz um trabalho desse ganha bem, né? Imagina um catador de lixo, né? Um desses coletores do caminhão, com salário de R$5.000. Assim, eu sou adepto a qualquer campanha que fizer daqui para frente, para conectar com todos os lixeiros, sabe? Não só de São Paulo, de todo o Brasil, sabe? Conecta todo mundo. E alô, alô, alô, alô, todos, vamos aí, ó, a gente vai parar. A gente quer ganhar 5 pau para catar o lixo de vocês. E assim com qualquer emprego, com qualquer situação insalubre, qualquer situação que você se dispõe a fazer com risco à sua saúde. Né? Isso precisa ser entendido. Agora você vê nos noticiários, né, as questões com amianto, né, da Sansa, essa mineradora ligada à Vale, todas são ligadas, né, todas estão juntas. É tudo a mesma coisa, isso. Por mais que eles digam que é diferente, é tudo do mesmo dono. Bancos, né, grandes empresários e a Bolsa de Valores é a dona. Então, ninguém cuida de nada. Ninguém cuidou das mortes todas, nem de Mariana, nem de todo o desastre ambiental. Ninguém cuidou agora de Brumadinho, em nenhum desses sentidos. Agora fica a situação de ter que lutar contra, né, a relação promíscua, não eu não sei nem... Entre a Vale, o governo de Minas, porque a multa que a Vale sofreu, ela mesma vai administrar para fazer... Cara, esse Brasil é uma piada, né? É uma piada. E ó, olha para onde eu já fui nessa conversa com você. Incomodando você por outro sentido, por esse sentido mais duro da vida, que a gente tem que batalhar. Aliás, a gente postou uma ação do... Puxa vida, que cérebro. Então é nesse lugar que a minha memória funciona. Então, tratando-se de memória, não estou aqui com o meu computador, com o meu celular, mas um prefeito de algum lugar aqui em Goiás, que é um indígena, foi eleito, mas ele não pode ser empossado prefeito porque tem toda uma trama, né, entre a ex-prefeita, a atual prefeita, né, que vai transferir o cargo, que concorreu e perdeu as eleições pro líder indígena, que... Curuxu... Nossa! Essa é uma tentativa de buscar na minha memória o nome do... Mas eu estou vendo que Max está me auxiliando nisso, para eu poder dizer exatamente o que é. O indígena não pode assumir, por quê? Porque a justiça, porque a prefeita, porque todo mundo não quer que um indígena assuma uma prefeitura. Como assim? Sabe? Para esses caras, a gente está... eles estão, sabe, numa invasão, né? Ele foi criminalizado em um processo há anos por alguma violência em que ele era vítima e passou a ser réu, acreditem, né? E esse processo não procedeu, e daí ele tem um problema com o processo, mas ele foi resolvido que ele não era culpado, né? E fica esses imbróglios, e agora isso ressurge na campanha porque ele foi eleito agora, então estão arrumando maneiras de derrubar. Então, assim, quem puder, né, compartilhe com as pessoas. A gente precisa interferir nesse tipo de situação. A gente precisa participar e dizer que não pode, né? A gente tem que começar a tomar posição, tomar partido das coisas e acionar, né, de alguma maneira, postando para várias pessoas, pedindo para as pessoas conectarem, assinarem tudo o que tem que assinar e fazer o que precisa para que as coisas possam seguir o curso normal e para que um grande líder indígena possa ser empossado prefeito de uma cidade como um marco de transformação também. Então, eu vou ler aqui a carta de solidariedade ao cacique Marcos Chucuru, prefeito eleito de Pesqueira, no Pernambuco. Então, a gente se liga aí, está no site do Condô, né? Então, tem toda uma articulação dos povos indígenas do Brasil, que é a PIP, bota toda uma manifestação, pede, né, a solidariedade de todos, né, com o cacique Marcos Chucuru, que foi eleito com 51,6% dos votos válidos, né? O cacique líder do povo Chucuru há 20 anos agora luta para ter o seu direito de ser empossado prefeito e reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e ele é vítima em uma ação de base racista que foi movida pela atual prefeita da cidade, que concorria à reeleição e foi derrotada nas urnas por Marcos, no dia 15 de novembro. Né? O Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, indeferiu a candidatura de Marquinhos neste processo em decorrência de um atentado em que ele próprio e seus seguranças foram vítimas em 2003. Acusado de dano ao patrimônio privado, de vítima passou a ser réu na ocasião. Dessa forma, com a candidatura sub judice, o cacique corre contra o tempo e luta para que o TSE reconheça o seu direito de ser prefeito de Pesqueira. Marquinhos foi escolhido cacique sob a força dos encantados antes do assassinato de seu pai, Chicão Chucuru, em 20 de maio de 1998, por suas lutas em prol da demarcação do território Chucuru. E uma de tantas lideranças indígenas que neste ano, marcado pelo racismo, preconceito e pelo ódio das classes dominantes contra os povos indígenas, sob o incentivo do atual governo, decidiram demarcar as urnas. Bom, tem mais, e se você quiser ter esse entendimento ao todo, se cola lá no site do Condô, nas redes sociais do Condô, a gente postou isso lá e me deu vontade de ler esse trecho, então li. E é terrível pensar assim, né, no ser humano, nesse lugar de poder e de não reconhecimento, né? É vergonhoso, eu tenho uma vergonha alheia, né? E ver o que nem o Donald Trump agora, né? Tentando por todos os lados para melar a eleição. Então isso é terrível. Então essa prefeita agora, né, que perdeu as eleições, usando de artifícios, né? Então, se o TSE não responder a tempo, né, a inocência, né, o encerramento do processo do Marcos, ele não pode ser empossado prefeito. Então, assim, esse lugar é um lugar que a gente pode interferir bastante, pressionar e se posicionar para que as coisas mudem, né? E então, sei lá, o que a gente tem de referência a gente vai passando para vocês. A gente sabe que existem tantas outras manifestações, tantas outras lutas, né, de tantos lugares diferentes, e a gente também tem uma quantidade de esforços que a gente pode destinar a isso. E estamos aqui, nesse momento, praticando isso, né, com a Rádio TV Mundo Novo. Estamos abertos a esse tipo de luta, a esse tipo de pensamento, né, de um lugar mais justo para todos, com mais clareza, sem tanta interferência do poder, do dinheiro, né? Fiquei pensando em rede de difusão, né? Se a gente pensar nas redes de difusão, o que que a gente tem? A Globo, a Bandeirantes, o SBT, né? O SBT já cai numa coisa mais solta, popular, né? Que é do Silvio Santos, mas o SBT, a Bandeirantes, antigas edições como Manchete e outras grandes redes de difusão do Brasil, principalmente São Paulo e Rio. Esses veículos, né, estão na mão de gente muito rica, né, e que, inevitavelmente, interferem no que eles querem e no que eles não querem. Uma coisa que eles não querem é repartir a grana, sabe? É ter menos lucro. Uma coisa que eles não querem é ter menos, né? É perder qualquer coisa, deixar de ter algo. E a possibilidade de ter mais, né, é o que parece que move essas pessoas. E então não sei nem por que eu cheguei nisso, mas eu estou aqui usando da minha memória e transferindo todos os meus pensamentos espontaneamente, como eles acontecem, e vou soltando aqui para vocês. São 15 horas e 35 minutos em São Paulo. Esse é o programa Fala Comigo. Eu sou Caco Guirado, estou aqui acompanhado de Max Russá. Estamos na Rádio TV Mundo Novo, na Vila Anglo-Brasileira, São Paulo, Brasil. Escuta essa agora. É isso aí. Resolver. Revolver. Puxa vida, Max, muito obrigado. Revolver. Walter Franco, né? Esquecer. Esquecer de lembrar, lembrar de esquecer, esquecer de lembrar. É isso daí. Max, uma pessoa muito sensível. Walter Franco também. Isso, né, essa coisa de esquecer de lembrar, né? A gente tem que esquecer. Tem que lembrar de esquecer algumas coisas, né? É, principalmente as que ficam remoendo. Então a gente tem que lembrar de esquecer, a gente tem que lembrar de viver, a gente tem que lembrar de muitas coisas, né? E a lembrança nada mais é do que buscar o arquivo na memória, né? A cada segundo estamos vivendo o instante. O que passou, passou. Um segundo já foi, né? Estamos aqui com 1h40 de programa. Tudo que eu disse já foi. Tudo que nós pensamos nesse instante, as músicas que nós ouvimos, já foi. Só não foi a situação do Marcos Chukwuru, não é isso? E que está lá e depende de qualquer esforço, né, para que a gente derrube esses caras que estão no poder. Chukwuru, é isso, é essa o nome. Chukwuru, não, um lugar tá Chukwuru, outro lugar tá Chukwuru. Chukwuru, Chukwuru. Independente dessa, né, dupla escrita no mesmo lugar, não, no mesmo, na mesma mensagem, é o Marcos e ele é prefeito de Pesqueira, em Pernambuco. Meu, se você é de Pernambuco, tem algum parente em Pernambuco, se você tem alguma relação com Pernambuco, né, e sabe que tem lá em Pesqueira uma situação dessa aqui, tem que conectar com o povo de lá, falar assim, alguém é de Pesqueira, alguém diz, vamos lá, vamos para a rua, vai todo mundo para a rua, tira a prefeita, tira todo mundo da frente e faz o cacique Marcos, se Marquinhos, como é conhecido, o cacique Marquinhos, se ser empossado no dia 1º de janeiro, né, como prefeito da cidade de Pesqueira. Então, acho que isso é uma situação. Então, se você é de Pernambuco, conhece alguém de Pernambuco, né, tem alguma relação em Pernambuco, fale com essa pessoa, peça para ela conectar com as famílias, fala para ela conectar com os povos que ela conhece, e para chegar isso lá em Pesqueira, porque acho que lá as pessoas indo para a rua, né, em Pesqueira, saindo para a rua, se manifestando e dizendo para esse sistema que a gente não está satisfeito com essas alterações, né, dentro dos movimentos, isso já me remete ao cargo maior dessa nação, em que ele manda o ministro da Justiça, que era o grande herói, embora, ele vai lá e troca os caras, e ele coloca os juízes a favor dele, e limpa a barra de todo mundo. Né? Então, nossa, que cenário, gente, né? Olha só, ele vai lá e tira, né, o cara que era o respaldo dele, né, enquanto a corrupção, e ninguém faz nada, ninguém se movimenta assim. Eu estou aqui falando, estou me movimentando, estou indignado com isso. Fico sempre indignado. Fico indignado da gente pagar tanta grana, né, para todos os privilégios que eles têm. Isso devia ser uma ação nacional para que a gente comece a cortar. Primeiro, o salário dos juízes, que é um absurdo a gente nem saber o valor. Isso precisava ser algo que a nação inteira levante e fale assim, gente, quanto que esses caras ganham? Alguém precisa ganhar mais do que 100 mil reais, seja lá a responsabilidade que for? Alguém precisa ganhar mais do que isso por mês? Isso é insano. Para que essa gente quer tanto dinheiro? Né? Todo mundo quer. É claro que se a gente pensar, né, se todo mundo quiser uma casa na cidade, uma casa na praia, uma casa no campo, né, 3, 4 carros e várias outras coisas, não dá para todo mundo. Mas para viver com dignidade, né, para viver com abundância, né, de alimento, né, e poder viver bem, dormir bem, ter saúde, cuidar dos seus, cuidar de quem está próximo e participar essa felicidade de estar bem. E daí vem um pensamento máximo de contraponto. Tem aí o que não tem nada, né? Me veio à cabeça agora aqui um companheiro aqui da vila. Ele mora ali num barraco. Ele mora num quartinho de tapumes e um telhado lá improvisado. Não tem banheiro, não tem cozinha. Né? Ele é como um morador de rua. Né? Vive num barraco. E ali ele não faz nada. É terrível isso. Né? Então, se dependesse, né, da minha vontade, eu adoraria arrumar condições, investimentos, né, e pensar em assim, adquirir uma casa aqui na Vila Anglo, ao invés de trazer para cá a galera moderna, né, que vai começar a comprar os imóveis aqui da Vila Anglo, a gente se junta e faz, de alguma maneira, a aquisição de uma casa. Né, e coloca as pessoas que estão nessa situação dentro dessa casa e dá um suporte, né, e tira essa situação. Assim como cuidar também da casa de quem já tem casa. Tem muitas casas aqui no bairro que não tem janela. Então, viver mal assim, ter uma vida assim, né, sem infraestrutura, né, sem ter luz elétrica direito, e daí aqui dentro da cidade, né, esgoto precário, elétrica precária, e viver sem essa condição de ter uma janela, de ter circulação de ar, de você ter luz, né, dentro da sua casa. Então, acho que o pensamento de dignidade para mim está aí, assim, sabe? Quando a gente sabe que a gente consegue chegar em casa, ter um lugar onde você possa tomar banho, que você possa se limpar, que você possa fazer uma comida e um lugar que você possa dormir, né? É o mínimo que a gente precisa. Eu acho que, de uma forma geral, por escolha, claro que as pessoas estão na rua, né? E a gente viu aí essas semanas imagens da violência lá na Cracolândia, né? As pessoas atacando os carros e tal. Então a imagem também que se mostra é essa, né? Dos drogados lá do centro, né, da Cracolândia, agredindo os veículos e roubando as pessoas e entrando nos carros. É algo impressionante. Mas o que veio antes disso não vem antes, né? Ninguém mostra o que veio antes. Ali só tem um olhar. Então o contraponto disso é que a polícia anteriormente foi lá e massacrou todo mundo. Então aquilo ali era uma resposta e não o contrário. Aquilo ali não foi uma ação nascida dali, né? Ela foi provocada, né? A agressão aconteceu antes pelo Estado, né? Então o prefeito eleito, o governador, são os responsáveis por isso. Essa agressão é responsabilidade deles. Então, ao invés de do olhar, né, para isso como uma questão mais humana, né, e olhar para a pessoa que desiste, né, que busca uma fuga, né, de todos os conflitos que ele tem, ou desligando, indo para a rua, ou ele se envolvendo com drogas. E digo isso com plena certeza de que estou e estamos todos sujeitos a essa condição. Então, quando a gente olhar para um drogado na Cracolândia, se veja lá, sabe? Se veja lá. Quando você chegar num ponto em que você não acreditar mais em ninguém, em que você não conseguir mais fazer o que você quer fazer e que tudo está como que fora do teu ambiente, porque você é um, né? Apesar de sermos muitos e somos iguais, cada um de nós é um, cada um de nós tem um desejo, tem uma vontade, né? Então, quando a gente coloca um jardineiro, né, ou uma jardineira para dirigir um ônibus de passageiros de conexão de bairro centro, muita gente e tudo. Então, se você não está aí provocando o estresse, né, então por que se eu sou jardineiro, eu vou lá pilotar um ônibus e ter toda essa encrenca e ter a minha vida interferida por essa situação a qual eu não pertenço, né? Porque ali eu busco o meu ganha-pão. Então eu sei, além de jardinagem, eu sei dirigir um ônibus, né? E e sou mulher e sou negra, e aí eu tiro meu sustento. Mas não é o que eu gostaria de fazer da vida. Então, se um cidadão, né, desavisado, num final de dia cansativo, provoca, né, a mim, né, que sou negra, que estou pilotando um ônibus há horas sentada, estressada, e ele me agride, eu vou devolver essa agressão. E ponto final, ou fim do ponto. É isso. Esse deslocamento, quando a gente sai do lugar mais sensível, do lugar mais confortável, aconchegante. É claro que não, a gente não pode estar o tempo todo nessa zona de conforto, mas se você pode, né, fazer o que você gosta de fazer e através do teu fazer você ser remunerado, né, com a produção do que você faz, ser remunerado para isso, me parece o melhor dos mundos. Nem sempre o é, né? Então, a gente arruma maneiras, ou a gente pensa maneiras, né? Então, se eu sou músico, né? Se eu sou um músico, eu quero tocar, quero compor, quero criar, né? Quero estar nesse movimento, quero produzir uma música, uma canção, ou sei lá o quê. Aí, se eu faço isso e é uma coisa que não me traz remuneração, né, eu preciso, de alguma maneira, usar o meu conhecimento em música, porque é o ambiente que eu gosto de fazer, e fazer algumas outras coisas para trazer isso. Parece tão óbvio isso, né? E daí você vai lá e faz, sei lá, você vai dar aula de música, vai fazer jingle, vai tocar numa banda com alguém que você não necessariamente tem aquilo ali no, como teu, e vai lá só completar, ou cruzar com outros, sei lá. Tudo isso aqui ao mesmo tempo é agora. Mas acho que é isso. Eu já falei assim, quando eu falei de grana, eu falei do banco, né, do banco comunitário, que eu acho que seria uma coisa bem bacana da gente fazer aqui na Vila Anglo, ter essa economia aqui, né, fazer a mesma moeda mesmo, sem mudar nada, mas fazer ela circular aqui no bairro, ficar por aqui e circular aqui, né? Seria bem interessante com o banco comunitário. E daí, na memória hoje, não sei o que a gente pode ter, né, como uma parte da rede para cuidados aqui da memória, do corpo, né, do que a gente chama de espírito, o Teosi segundo os guaranis. Meu, posso ter cometido um grande equívoco, mas mandei bem, eu acho. E até me perdi. A vaidade é uma coisa terrível, né? A vaidade trai a gente o tempo todo. Você está ali tranquilo, tudo. Quando você se põe, quando você sobra, aí entra o esquecimento. Como é que era o nome da música mesmo, do Walter Franco? Revolver. Revolver, do Walter Franco. Lembrar de esquecer, esquecer de lembrar. Eu não sei nem mais aonde eu estava. Hoje, hoje é dia 12 de dezembro, são 15 horas e 54 minutos. Eu sou Caco Guirado, acompanhado de Max Rosar. E em cada edição desse programa, eu estaria aqui à disposição, esperando, aguardando pela ligação de alguém que venha aqui me interferir, que venha aqui interferir os meus pensamentos, venha dizer para mim assim: poxa vida, você começou bem, estava bem amoroso, tranquilo, gostoso, generoso, depois você já foi de volta para essas políticas, para tudo, mas meu, é isso que está acontecendo, velho. E se você não quer que eu fique aqui perdido, falando de 500 mil coisas ao mesmo tempo, né, e pensando em outras 500 mil coisas, não sei o que fazer, sabe? Então, aproveitando esses 5 minutos que nos restam, né, E você que aguentou aí até agora, você que chegou, acabou de chegar, esse é o programa Fala Comigo. Eu sou o Caco Guirado, acompanhado do Max Hussar. Você pode entrar em contato com a gente pelo 998-247-909. Vou repetir, 998-247-909. Essa é a Rádio TV Mundo Novo. E esse é o programa Fala Comigo. Vou entrar num assunto. Esse barulhinho foi eu que bati no microfone para vocês participarem mais aqui da ação. O que eu queria falar? A gente tem falado bastante, então vou aproveitar mais para falar do que é a Rádio TV Mundo Novo nesse momento de pandemia e que a gente precisa de muita coisa, a gente precisa de muita força. Né? Encher isso de programações. Então, vou reforçar que a gente ainda precisa, né? Que a Rádio TV Mundo Novo, eu fico imaginando aquelas plaquinhas assim de precisa-se de. Então a gente precisa de tudo, precisa de todo mundo, precisa de DJ, precisa de jornalista, precisa de repórter, precisa de técnico, precisa de redator, precisa de diretor, precisa de programador, precisa de produtor, precisa de gente de campo. Gente, precisa de um monte de gente para fazer uma rádio. Então, a Rádio Mundo Novo precisa de muita gente mesmo. E como participar disso? Né? É só entrar em contato aí. Ou lá pelo canal do Condor, condor@condor.org.br. Perdão. Rádio TV. É isso? Rádio TV@condor. Isso mesmo. Rádio TV@condor.org.br. Então, repetindo, rádio TV@condor.org.br. Você escreve, manda lá e sei lá, se você tem alguma afinidade. Fora isso, a gente, assim, num pensamento mais amplo, a gente precisa de muito mais gente, né? A gente não tem só a rádio, tem também o Jardim das Delícias. E não só para meter a mão na massa, virar terra, fazer plantio, né? Aprender a fazer plantio e, sei lá, participar disso, mas também para a gente conseguir disseminar, né, a ideia desse jardim e ele também se proliferar pelo bairro da Vila Anglo, né? E as pessoas poderem ter em seus quintais, nos seus vasinhos, nas suas varandas, e todo mundo poder cultivar coisas e a gente poder trocar mudas, poder trocar comida, né? Se você planta mais de uma coisa ou menos de outra. Apesar que agora com o Jardim das Delícias, né, que é um pensamento de permacultura, tudo está envolvido. Então, a ideia é que saiam, nas plantações, saiam vários tipos diferentes de alimentos e não ter essa produção, né? Sabe, a gente vai plantar tomate, então só planta tomate, vai plantar alface, só planta alface. Isso não parece que não é muito bom para as plantações. Então, quanto mais a gente mistura, né, os produtos, os alimentos, melhor para o solo e melhor para todo mundo, um protege o outro e tudo mais. Então, acho que por hoje é só. Vou deixar de incomodar vocês e sempre na esperança de que alguém ligue, conecte, que dê sugestões, que mande seus recados, que chame atenção para algo dito que não é justo, sei lá, participe. Um beijo grande, eu sou o Caco e esse foi mais um Fala Comigo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.